Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, no caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. A edição de hoje, que está aí para o ar esta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013, vai trazer aos nossos ouvintes músicas que certamente vão gostar de ouvir destas edições. Aliás, serão edições que se vão dedicar a estes géneros musicais. Um pouco místico, um pouco antigo. Vamos ficar com o tema que dá pelo nome de My Serenade, música, neste caso, aqui trazida pela Mystery Orchestra. Uma interpretação lindíssima desta melodia. Aproveito também Parabolo de Charles Byrne, como se chama esta segunda música, tocada por Michel Legrand, que é um pianista que nós vamos aqui nos conferir. É, sem dúvida, uma grande composição que vamos recordar nesta edição da nossa Nota 7, edição para segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013, aqui no canal 1 da Antena Web. Boa tarde. Thank you. Mais dois temas nesta edição do nosso Nota 7, edição para segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2013. Vamos ficar com Acker Bilk e Stranger on the Shore, como se chama esta composição que vamos ter a oportunidade de escutar agora. Aliás, é um tema muito, muito conhecido. Eu creio até que chegou ao número 1 na Billboard uma vez. Não tenho agora a certeza, mas realmente esta música é muito, muito conhecida. Vamos também ficar com Never Be Sick on Sunday, a música de Adam Price Set, como se chama este segundo nome que nós vamos aqui escutar. Eu fico na dúvida se será um artista solo ou uma orquestra, mas a verdade é que por muitos dos artistas, por exemplo, James Last podia ser um artista, mas não, é uma orquestra. Mas fica aqui então esta informação, Adam Price Set com Never Be Sick on Sunday. Para trás, sim, sem dúvida, um nome de pessoa, um clarinetista. Aliás, ele não é clarinetista, também que falta um instrumento que ele toca. Não é clarinete, ou talvez seja, eu agora fiquei na dúvida, mas que porque não conheço deste instrumento, não conheço o nome deste instrumento. Mas sim, também se não for amanhã, vou corrigir esta informação certamente. Acker Bilk com Stranger on the Shore. E o nosso programa fica por aqui. Aos ouvintes, seja com a direção de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Hoje não há programa Prosa Rural, como já foi anunciado, mas há para ouvir o programa Rapidinhas da Brasa, que vai então ter a oportunidade do ouvinte de escutar hoje, então às 19h30. Fique bem, ouvinte, tenha uma boa tarde e até amanhã. tudo.